natureza proclamar que no mundo existe um Criador. Tudo aqui na vida faz lembrar como é tão sublime seu amor. Da morte eu já triunfei, trouxe salvação para vos dar, breve para mim vos levarei. Como é tão linda a glória que lhe dá, a vida que não pinta, em breve irei pra lá. E daqui tirar-vos ninguém vai. Eu vos preparei um bom lugar. Quando esta jornada eu terminar, vou juntar-me à grande multidão. Com meu bom Jesus me encontrar, dele receber meu galardão. Como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá.